NH1019, autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 099. Autorizado pouso, pista no zero, só direcionar minha 10. 3110, nos fala 43, táxi à direita, chama o Valeno 21, desce uma mala. 21, boa, 63, volta. Salvador, papapá, Mike do Coral. Tá, presente 2 horas e 30, notificado, Mike do Coral, com 3 e 10 autonomia. Você viu, tá de novo? 2 horas e 30, papapá, Mike do Coral. Gente, papapá, Mike do Coral, só não tem escuta permanente no controle, dá pra gente estar utilizando o cruzamento do sinal da Unidade. Está presente para a direta do Iguatemi para sobrevoo, a sua escuta totalmente abandonada, Mike Litoral. pistão no zero campo. Voo 2043, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 1 0 graus ou no 0 mais. Dizendo em decolar 1-0, voo 2043. Escuta mais, litoral. Continua o litoral, senhor. Eu posso o local de sobrevoo. Reportará o teste mais, litoral. Z043, decola 255, chama o controle Salvador, no 20-8, bom voo. 208, bom voo. Dia, até o 3-0, goleiro 043. Hotel Zorante, vamos dar a ver, passarão 1270, marão matricular. Sono 091, sem identificação, não sabia chegar no bombeiro de ônibus para nível de 9050, ajuste a 019. Preferia 0050, e será 67 a chamada aí aqui, vamos dar 1290. Então, 0996, nessa para 2003, ajustando 019. Autorização aérea, nessa ajustando 0, passo de 0. Pistão 0, vento no 30 graus, 08 nós. Para na Bovete 1 para o 050 via 19134. 096, no solo 07, taxa à direita, chama o solo 12, 1299. 2, 1, 2, 1, 2. Comando 5, contato com o andar, deixa 3 de voo 050, né? 3 de voo 40, para chegar. 050, direto ponto, pode descer mais 40 minutos. Sim, tá aqui legal, onde você pode ser. Serviço ao dia para 2 hotéis, a gente chama 019, autorizado o chamado da MSX, chama 0, contato realizado, terceiro dia, 2019, forma 3 passada. 2.4.3, 1.7 milhas, mantendo que as três sobrevoam. 2.4.3, 1.7 milhas. Janelinha 310, confirme, decola de imediato. Janelinha 310, autorizado, decolar de imediato, vento no 30 graus, 109. Decolagem, né, 310. Tô pista vista, voo na 344. Voo na 344, chama Tolino, não entrou com você. 2970. Bolo 344, continue a aproximação, aguarde o início da loja R2 da Avianca. 10-1-3-4-4. Eu estou chamando o contato da Amanda com a Rádio. Eu sou o Rio Santa Cruz, 3 Chocajú, 3 Chocajú, 3 Chocajú. Boca Caju 350, chama 6310. Lado 36, chama controle Salvador 120, 2098. 208.